Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Quarto Andamento, aqui na Rádio Antena Web, que lhe faz companhia às quartas-feiras à noite, entre as 23 e as 0 horas. Eu sou a Joana Santos e é um prazer enorme estar consigo e trazer-lhe grandes compositores, música erudita, música clássica. A música que acompanha a história ao longo do tempo e que, com certeza, não pode esquecer. Vamos fazer uma retrospectiva de alguns dos compositores que por aqui já passaram. Alguns bem conhecidos do grande público e nunca esquecidos. Aliás, os compositores de hoje são todos eles conhecidos do grande público. Vamos começar a nossa seleção de hoje com Vivaldi, que nos traz Quatro Estações, do ano de 1735. Depois, passamos a ouvir Handel, que nos traz Concerto Grosso, obra do ano de 1739. São estes os dois compositores e as duas obras que passamos a ouvir aqui no Quarto Andamento. Seja então bem-vindo e tenha uma boa noite. Thank you.

Depois de termos ouvido Vivaldi com Quatro Estações, obra do ano de 1735, e seguido por Handel, que nos trouxe Concerto Grosso do ano de 1739, passamos a ouvir Mozart, que nos traz Serenata Noturna do ano de 1776. Logo depois, ficamos com Quinta Sinfonia do ano de 1808, obra de Beethoven. São os dois compositores e as duas obras que passamos a ouvir aqui nesta noite. Thank you. Thank you. Chegamos ao fim desta que é a retoma das nossas emissões do Quarto Andamento às quartas-feiras à noite aqui na Rádio Antena Web entre as 23 e as 0 horas. Eu sou a Joana Santos e, pela parte da equipa do Quarto Andamento, as nossas sinceras desculpas então pela nossa ausência. Mas estamos, claro, à espera de que nada mais nos impeça de lhe trazer às quartas-feiras às 23 horas, mais emissões com grandes compositores, grandes obras, música erudita, música clássica, a música de sempre. Vamos terminar esta nossa emissão de hoje com uma obra de 1822. Falo de Schubert, que nos traz Primeira Sinfonia. Esta obra do ano de 1802 põe então o ponto final na emissão do Quarto Andamento de hoje. Da minha parte é tudo, desejo-lhe uma ótima noite e até para a semana.

Quarto andamento com Joana Santos.